systems move back to Alpha. Change. Aguarde para iniciar o reboque, que a aeronave vai ingressando forte. Aguarde, teste. Correção, nós não estamos no Alpha, estamos no Delta Azim, stand 2. Suficiente, estou no visual, aguarde. Obrigado. 207, nós. Autorizada a decolagem, 90, 3258. Remota 4. Estabilizado 3831. 3831, complete o final do procedimento e ele é fixa no torre no 8, decimal 95. 295, boa. Solo TAP 3008, penso que o ATS já está no seu stand, autorização para prosseguir. Autorizado, prosseguir com o reboque. Autorizado, 3008, até a saída do PAT 3. Autorizado até a saída do PAT 3, 3008. Confirme o portão para qual segue. Altímetro 1021. E quanto tempo mais? A aeronave que está no portão 11 ainda nem chamou. Não tem nenhum plano ainda de saída. Muito bem. Só um instante que eu vou falar com as minhas operações. Gente. Solo voo no 096, para o táxi com 180 a bordo, 3 horas, Teresina. Você, Antônio, Fatiga, via Índia 1895 no ponto de espera, 1021, voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1021, boa noite, quando 096. Zero grau, 07, nós. Repouso, 3231. Ali, eu já acabei de coordenar com a Infraero. Continue no reboque, chame para ingresso da parte principal. Sim, será. Campo, boa. Guardar para o sequenciamento, corre esquerda para o 005. O limite será o localizador. Completa a resposta mínima limpa. Chega para 0049. Controle Salvador, 3858, boa noite. 3858, boa noite, contato radar na decolagem, subal 370, mantenha o rumo de decolagem até 3 mil pés. Mantenha o rumo até 3 mil pés, 3858. Após voa? Pode estar autorizada a proa de Cogbo. Gente, após Cogbo, tá? 3258. Quatro dois nove oito, tem vista autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0, 2, 1. Até 3 mil, quatro dois nove oito. Comandou, boa noite, Corno 096, batidinha Índia, pronta, visual, contra pra sinal. Corno 096, autorizado a alinhar e manter, pista 190. Alinhar e manter no 0, Corno 096. Acredito que para voar a Buco apenas quando você se aproximar em torno de 15 a 20 milhas de Alta Mike do Salvador, nós temos um outro tráfego se aproximando no setor norte. Ciência 3258, mantendo a flor de código. Eu falei Bianca no novembro. Pega do novembro? Através de Paris. Entre voo direto final da 17, Eco do novembro, ele é descida para o nome 510, ajuste no 021. Autorizado de interceptar o azul 4298? 4298 para o localizador, correr direita para o 070, reparto estabilizado. R6313, a sua identificação desça para 4.000 pés, ajuste no 021. Visão do programa para Zona Verde. Zona Verde para instruções de pouso chame torre no 8.95. Continue a aproximação, ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Uno 096, decolar 252, chame o controle Salvador em 120.80, bom voo. 2808, obrigado. Paulo 63, 10, 0, 06, para o pushback, a senhora. Após 2.500 pés, estou autorizado a voar direto no MOMA. Após 2.500, direto no MOMA, igual no 096. Subindo para o nível 370? Afirmativo. Suba sem restrição, nível de voo 370, gol no 096. Ok, obrigado. 021. 1021, novembro. controle, 3858. Piado, são 3858. Estabilizado, azul, 4298. 4298, ciente abaixo para transferência de comunicações. Pois que a presença está autorizada direto a Buco. Graça, direto a Buco, tá 3258. Controle 13, gol no 096, falou de código? Então, perfil gol no 096. Vai conferir então. Zulu November, no solo 856, frequência livre a estacionar, boa noite. Salvador, muito boa noite, 38115, sítio da informação, papá. Autorização, Guarulhos. Durante 3815, prof. Carter. Pronto. Frisado 340 para Guarulhos, na corda pistão 90, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva. Descer uniforme Zulu 10, segue conforme rota. Controle 120, décima 8. Transponda 5470. Autorizado, então, nível 3, 4, 0. Segundo Nandael, Eta, ótimo. A intercepta pelo Zulu 10. Segunda 10, com corrente a ele, 120.8. Controle de saída, 5470. Transponda 368 no 5. 368 no 5, correto, que eu tenho remetido para o feedback também. Para o táxi 6310, 138 a bordo, 3 horas e 15, alterna São Gonçalo. 6310, siga a viagem dia para o ponto de espera, modulador 1895, ajuste 1022, bom voo. 1022, índia, o ponto de espera, 2895, 6310, boa noite. Autorizado pouso pista 10, vento no 70 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10021. Livre pouso, 1029. No 096, chame retífico no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, no 096. Após a passagem do tráfego na final 10, ali mantém pista 10. Após o tráfego na final, ali mantém 10, chama 63, 10. Tanto 3008, seguir até o portão 10 e força a terra. Obrigado. 06313, cancelado 2.300 à frente, desça para 2.10. Ajuste no 022, está autorizado a final do procedimento que ele é sempre reposta estabilizada. Do 4298, no solo 02, livre a próxima à direita, chama o solo 121, decimal 9. 29 à noite. De 8 no 5, portão 3, autorizado, Fibex. Ah, chama o táxi. Chama o táxi, 3, 8 no 5. Solo, Salvador, boa noite, 4298, de boa noite, Azul 4298, Sirius Alfa, reporte entre o táxi e girante. Alfa, Chané 6310, confirmando o nível autorizado 390, ok? Afirmo, 390. O Chané 6310, livre, correção, autorizado decolagem de pistão no zero. Vento 180 graus, 07 nós. Livre decolagem no zero, 63 no 02. Chané 6310, decola 204, chame o controle 1 no 20, decimal 80, bom voo. 2080, 6310. Controle, Chané 6310, passa a mil pés. Chané 6310, contato radar na decolagem. Entendeu a informação, 6310. Chané 6310. 10, contato radar na decolagem, suba ao 390, suba via saída Puca. 390, Puca, pode voar na Pro Adjão. Pro Adjão. Jamo, 6310. Salvador, Azul 2, Texto 2, transfere na Pro de Mapivo. 2782, pode ser Pro? Agora é Mapivo, mas se quiser Mare, de repente é melhor. O 2782, está autorizado mais na Pro de TAP para a chegada a Mare. Controle, senhorita. 2782, controle. Na sua escuta. Fui na proa de ITAP para interceptar a chegada a Mari. Proa de ITAP está presente. Obrigado. Baixa para a descida. Azul 2782. 2782, só por uma curiosidade, onde fica o fixo Mapivo? Mapivo? Boa pergunta. passou uma transação lá de conquista para o Bidu e depois mata. Mas eu tava com ele aqui no GPS, tá vendo, tio? Otan 3815 informa 145 145 a bordo, estamos com 3,38 de autonomia, alternando o Gavião para início de táxi. 3,895, siga a Viena para o ponto de espera, condulador 1895, ajuste 1022, por favor. Agora é 1022, via de táxi ao ponto de espera da 10, lá chamando 895, tá 3,895. Localizador, CNE 6313. CNE 6313. Estabilizado no localizador, CNE 6313. CNE 6313, completa o final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Chama torre 118 95, CNE 6313. Azul 2782. Azul 2782, Salvador. 2782, já escuta, prossiga. Ok. O senhor voaria Obidude, Mápigo e depois qual seria a posição? Ô, senhor, poderia confirmar? Eu peguei a mensagem de conversa. Quero desculpar. É, o senhor voaria Obidude, Mápigo e após, qual seria a posição? Isso, pela navegação Obidude, Mápigo e depois o voar em Salvador. Positivo, eu entendi. É porque como existe a distar prevista para os setores a norte, nordeste, noroeste, sul, sudoeste, seria, digamos, obtude mare para chegada mare. Se eu voasse uma falha de comunicações, supondo, de obtude para mapa e depois o VOR, qual seria o procedimento, já que em falha de comunicações eu tinha que manter o último nível, 190. É um questionamento a ser feito logo. O procedimento previsto em Salvador é Obidude Mari para a chegada Mari ou antes de Obidude Pabog para também a chegada Mari. Ou, adentrando ao setor sudoeste, a Proditac também para a chegada Mari. Ou seja, o setor que o senhor entra de conquista, a priori, é a chegada Mari nos pontos anteriormente informados. Certo, senhor. Eu vou passar essa navegação para a companhia e junto vou explicar o e-mail, porque realmente aqui essa navegação aqui está meio defasada. Mas obrigado aí pelo esclarecimento. E apenas para complementar, capitão, como nós temos assim as chegadas pelos setores já informados, justamente para facilitar a aproximação e pouso para Salvador. Então, essa posição Obidude Mápigo, ela não vai levar a nenhuma estar para pouso em Salvador, a priori. Gente, eu concordo plenamente com o senhor. Eu vou passar isso para a companhia aérea. Mas quem me deu essa autorização, Obidude Mápigo, foi a Rádio de Vitória da Conquista, entendeu? Só para confirmar com o senhor, o centro Recife autorizou o senhor a executar alguma estar? Negativo. Ela pediu para mim voar Obidude e em caso de falha de comunicação, chamar vocês na 20.8. Mas quem nos deu essa autorização foi a Rádio de Conquista, né? Vem de Brasília isso também. Mas eu vou passar para a empresa para eles darem uma cross-checkada disso aí, a fim de manter a segurança aí da navegação. Então, tudo bem. É só para a gente checar também junto ao pessoal de conquista ou quem autoriza a rota, porque está autorizando não em função das chegadas de Salvador, e sim somente em função da aerovia. Não, tranquilo. É só recapitulando, foi conquista que me passou essa autorização, e é a mesma que tem na minha navegação que a empresa me manda, né? Eu vou mandar e-mail para eles explicando a situação, a fim de aprimorar e melhorar essa rota aí para todo mundo. Ótimo, muito obrigado pela sua comunicação. O 2782, quando no ideal, foi autorizado a descer para 3 mil pés, o ajuste no 022. Vai descer agora para 3 mil pés com 22, azul 2782. Tener 63110, chame Recife 1285, alternando 12545. 2685-1245-63-10, boa noite. 63-1-3, no solo 1-2, libra próxima direita e chame o solo Salvador em 1-2-1-9. Libra próxima direita, após 1-2-1-9, 63, boa noite, Cinema 63, no 3, dona Fox. Sim, autorizado decolagem de 0, vento no 9, 0 grau, 0, 8, 9. Decolado aos 195, chame controle frequência 120.8 e o transponder é o 5470-5470-208-5470, tá? 3-8-5. Azul 4235, contato acionamento de identificação, desça, via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1022. Bem, desce via bom dia, é para o nível 0, 1022. Controle Salvador, tá 3-8-1-5, acionado 5-4-7-0. 3-8-1-5, contato radar na decolagem, suba no nível 3-4-0, via saída, tá? É o transição ótima. 3-4-0, aguardando pro de ótima quando possível, tá 3-8-1-5. Controle UTAM 3, 895, poderia voar Mótica? Guarda. Da presente Mótima 3895. Controle Salvador, sem identificação, desta vez em Canamari para o nível de voo 060, ajuste altimetro no 022. Canamari para o 060, ajuste altimetro no 0022. Controle Rio 9890, Salvador, 030. 9890, Controle Salvador, sem identificação, desta via chegada a ponto para o nível de voo 070, ajuste altimetro no 022. Azul 2782, controle de Salvador, está estabilizado? Estabilizando o Azul 2782. Quanto visual com pista? Visual 2782. Estabilizou, baixou, travou, Azul 2782, visual. Para o controle. 2782, Azul, estabilizou, baixou, travou. Agora torre 118, decimal 95. 3895. Chama agora o centro Recife 12. 133 decimal 25, alterne 133 decimal 95. 3625, 3695, 3895. Azul 4235, desça para 4000 pés, altímetro no 022. 4022, 40, 3305 está reautorizado, nível de voo 050. Tráfico avistado, cheque 3 de pouso, vento é sul, 180 graus, 109, ajuste de altímetro no 022, pouso autorizado. Achou, travou, Azul 272, autorizado pouso. libera a velocidade no pelo 4235. Para controle. Libera a velocidade pelo 4235. Está livre a velocidade azul 4235. Azul 4235 está autorizado a final do procedimento LS, ficha no 0, desceu para 2 no pé, altímetro 1022, responsabilizado. Aí, via, repartição, 1022, 4032. Senhora, agora frequência 121, decimal 9. 219, boa, 272. Boa noite. 272, livrou. 2272, autorizado táxi, via Alfa, Quilo, Pato 3, cadetura da Sano Paz. Alfa, Quilo, Pato 3, 272. Controle Salvador 5972, boa noite. Rio 5972, controle Salvador, acena de identificação, terça, para o número 070, ajuste altímetro 1022. 070, identificou 1022, 5972, Rio. 3305, desce para 3 no pé, altímetro 1022. No 0, desce para 4.000 pés, altímetro no 022. 4.000 pés, 1.022, o 98 no 0. para controle. Boa noite, bom nome, 46, marcando 286, e a mais um minuto. Bono 246, controle Salvador. Tem uma identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060. Seu 5972, desça para o nível de voo 050. 050, 5972. TAM 3305, reduza a velocidade 200 nós, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento LSX3 no 0 altímetro no 022. 2009, desça para 2.000, altímetro 022, Salvador 6224, acionário, boa noite. Acionário 6224, controle Salvador, boa noite. Acione identificação, desça via chegada Mário para o nível de voo 070. Ajuste altímetro no 022. 070, na chegada Mário, poderia vou aproveitar, por favor. Já chegaram? Já chegaram. 9810, reduz o velocidade 2209, é o número 3 na aproximação. Desça para 3.000 pés, altímetro no 022. Estabilizou 4235. O 4235, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, obrigado. 9810, copia o controle. Bom senhor, 9810, desce para 3.000, reduzindo para 220 mais. Correto, 9810. Checa o trem de pouso, vento 180 graus, 10 nós, ajuste altímetro 022, pouso autorizado, pistão 0. Lembre-se, 9820, pode passar pelo abaixo de 2.000, 4.000. Está livre da restrição vertical em pelo, desça até 3.000 pés, 9810. Livre da restrição vertical em pelo, desce para 3.000, 9810. Seu 5972, desça para 4.000 pés, altímetro no 022. 4.022, 5972, Rio. Canal 224, está reautorizado a descida para o nível de voo 050. Reautorizado até o 050, Oceaneiro 6224. Aí da Nael, Leda, Motiva. Transponder 5476, controle 120.8. O PES está autorizado a final do procedimento LSX3 no 0, reduz a velocidade 1.80 mais. Frente, desce para 2.000, autorizado LSX3, seguindo o tráfego, reduzindo para 1.80, 9.8 no 0. Acionamento 3.3, protegimento correto, chama para flashback e acionamento. Estabilizado, aliás, 0 nas áreas, 7, 3, 0. Natural. Sam 3305, chama agora a torre 118, decimal 95. Chama, obrigado. Gente, salve no 94235. Falo, Salvador, Azul 4235, boa noite. Azul 4235, Alfa 0 táxi via Alfa Juliette para Portal 9. Alfa Juliette, Portal 9, 3305, boa noite. Tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 180 graus, 180 graus, 10 nós, ajustado no altímetro 1022, pouso autorizado. Passagem gravada, 1022, não autorizado, pouso no 1-888, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 021. 1-021, para 7000, boa noite, autobomb. Autorizou o LS 9890. 9890, reduza para velocidade de aproximação e chama agora a torre em 118, decimal 95. 289-9890. 95, decimal. 2895, é. 5972, está autorizado a final do procedimento LS X8 no 0, desce para 2, 1 pés, altímetro no 022, reporte estabilizado. 2000-1022, reportado estabilizado, eu sigo 972. Usado LS 10. 1980, boa noite, continua a aproximação, guarde pista no 0 livre, o vento 180 graus, 0629. Ajuste no 022. Aguarde, está livre, cheque o trem. Aguarde, está livre, 9310. Plan 3305, no solo 37. Direita via, Foxtrot, chama o solo 21, nesse manual. Direita via, Foxtrot, 219, 3310. Controle, agora 246. Controle 246, controle. Depois de 5 graus de vento. Duna, possível 972 na Rio? 5972 autorizado direto Duna, reporte estabilizado. Duna, reporte agora estabilizado. Salvador Valente, 3305, Rio, Portal 3305, táxi autorizado via Alfa Juliette para o Portão 5. Alfa Juliette, Portão 5, 3305. Tiremos para 2209, no Xanair 6224. Frisa Pelotro com 246. Frisa Adriano Pilogo no 246, deixa para 4000 pés, altímetro no 022. 4622 do gol no 246. Salvador, gol no 970, informação alta. Gol 970, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 022. Via Mário 060, acredito no 022, poderia voar a estátua, por a nossa chegada. Tem a chegada, é o número 5 na aproximação. Confirme na sequência? Para o 5. 5, boa noite, Sérgio. Boa 1-2-4-6, reduza a velocidade 2-2-0-9. 2-2-0, voo 2-4-6. Voo 1888, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1888. Voo 1970, reduz a velocidade 2209. Reduzindo 2209, voo 1970. Sinal 9. 1219 à direita, 1980. Estabilizando o X-Ray, 5972 Rio. Seu 5972, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, até mais. De Salvador, Rio 5972. O PES, reporte estabilizado. Testa 2000 pés, 1022, autorizado LF, X-Ray 10, reportaremos estabilizado. Chama aí 6224. Controle Salvador, gol 1170, boa noite. 1170, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada à margem para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 1022. Via 070, 1022, 1170. Estabilizado ILS, X-Ray 10-0, Chanel 6224. Voo, Chanel 6224, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa noite, até daqui a pouco, Chanel 6224. Controle, voo 1888, pode voar a Duna? Pare. Voo 1246, está autorizado a final do procedimento ILS, X-Ray 10-0, desça para 2.1 pés, altímetro 1022, reporte estabilizado. 2.022, reporte estabilizado, aliás. 1246. Voo 1846, desça para 3... Voo 1888, desça para 3.1 pés. Ajuste altímetro 1022, dá presente, vem direto zona. Dá presente, zona, desça para 3.000 pés, voo 1882, muito obrigado. Voo 1970, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1970. Pousou aos 44 na Taxi Eco, chame a senhora uma frequência 219, boa noite. 219, boa. Solo Salvador é o 5972, boa noite.